Provérbios 6:50, página 439, capítulo 28. Inicialmente, as imagens que mais atraíram Ayla foram os cavalos. Tinha visto arte muito bonita desde que conhecia a existência de representações visuais, mas nunca vira nada como o painel dos cavalos naquela parede. Havia quatro cabeças de cavalo pintadas em perspectiva, uma em cima da outra, mas a parede atrás deles estava alisada, o que permitira ao artista mostrar os pormenores e as diferenças próprias de cada animal. A característica crina eriçada, a linha da queixada, a forma do focinho, uma boca aberta ou fechada, um olhar altivo, todos os pormenores estavam representados com tanta precisão que aqueles cavalos se assemelhavam a animais vivos. Ayla voltou-se para o homem alto que era seu companheiro, a fim de partilhar aquele momento com ele. Jundalar, olha para estes cavalos. Já alguma vez tinhas visto algo parecido? Parece que estão vivos. Ele colocou-se atrás dela e rodeou-a com os braços. Já vi pinturas de cavalos muito bonitas, mas nada como isto. E tu o que achas, Jonocol? Jonocol virou-se para a primeira entre aqueles que serviam a grande mãe. Obrigado por me ter trazido. Só por isto a viagem valeu a pena. Voltou-se para a parede pintada. E não só pelos cavalos. Vejam estes auroques e os rinocerontes. A guardiã não pôde conter um sorriso de satisfação. Aquilo era o melhor de ser guardiã. Não vira a obra e ela mesma, já a vira muitas vezes, mas como reagiam as pessoas às imagens? Depois de contemplarem pausadamente os cavalos, Ayla pôde dedicar-se ao resto. E havia muito mais para ver. Os três auroques, à esquerda dos cavalos, misturados com pequenos rinocerontes, um cervo e, por baixo dos rinocerontes, um bisonte. À direita dos cavalos havia uma entrada com espaço apenas para uma pessoa. Continha mais cavalos, um urso ou, quiçá, um felino enorme, um auroque e um bisonte com muitas patas. Olha para este bisonte, apontou Ayla. Está a correr e a respirar com força. E os leões? Acrescentou, primeiro a sorrir e depois às gargalhadas. O que achas assim tão engraçado? Perguntou Jundalar. Vês estes dois leões? A fêmea está com o cio e o macho está muito interessado, mas ela não. Não é com ele que ela deseja partilhar prazeres. Por isso se senta e não o deixa aproximar-se. O artista pintou-os tão bem que se percebe o desdém na expressão da fêmea, apesar de o macho tentar mostrar-se grande e forte. Vês como arreganha os dentes? Porque sabe que a leoa não o considera digno dela e tem um pouco de medo, explicou Ayla. Como pode um artista conseguir tal coisa? Mostrar essa expressão com tamanha exatidão? Como sabes tu isso? Perguntou a guardiã. Ninguém dera aquela explicação, mas parecia acertada. Era verdade que exibiam essas expressões. Quando aprendi a caçar sozinha, tinha de observar os leões, respondeu Ayla. A guardiã aproximou-se de uma abertura à direita que levava a uma passagem estreita. À direita havia um desenho a negro de um megacero inteiro, o cervo gigante, cuja característica mais representativa era a corcova, juntamente com a cabeça pequena e um pescoço sinuoso. Ayla questionou-se o que levaria aqueles artistas a representá-los sem cornos, já que para ela esses eram a característica principal. Também lhe interessou os restos de fogueiras ao longo da passagem, utilizadas provavelmente para obter o carvão com que faziam os desenhos. O fogo enegrecera as paredes. Seriam aquelas fogueiras dos antigos? Dos artistas que haviam criado todas aquelas pinturas? Isso conferia-lhes uma aparência mais real, de pessoas e não de espíritos do outro mundo. O último painel pintado do corredor ficava ao nível mais inferior. À direita viam-se quatro rinocerontes parcialmente pintados e gravados. Um era difícil de distinguir. Dois eram pequenos e tinham bandas negras em torno do ventre e as peculiares orelhas. O último era muito maior, mas estava incompleto. Numa rocha pendente estava um grande íbex macho, pintado a negro, que da sua posição elevada contemplava o outro grupo de animais. No lado esquerdo, a parede tinha sido raspada em preparação para vários animais. 6 cavalos inteiros ou parciais, 2 bisontes e 2 megaceros. Em ambos os casos, um completo e um inacabado, 2 rinocerontes pequenos e várias linhas e marcas. A guardiã retomou o seu canto e a primeira uniu a sua voz à dela. Depois foi a vez de Jonocol. Ayla esperou. Então a caverna devolveu-lhes o canto com claridade. À primeira vista notava-se que a primeira parte da parede esquerda estava dividida em 3 grandes secções. Muito perto do princípio desse espaço, viram 3 leões juntos, olhando para a direita, mostrados em perspectiva mediante a linha do lombo. O maior e também o mais afastado, pintado a negro, media quase 3 metros e mostrava o escroto, por isso não havia dúvida alguma quanto ao sexo. O do centro estava desenhado vermelho e era igualmente um macho. O que se encontrava mais perto era mais pequeno, uma fêmea. Ao contemplar o desenho, Ayla teve as suas dúvidas sobre o do meio. Não se via uma terceira cabeça e talvez estivesse ali só para criar curiosidade e se tratasse, na realidade, de um par de leões. Apesar da sua simplicidade, as linhas eram muito expressivas. Por cima dos lombos, distinguiu apenas 3 mamutes gravados com o dedo. Nessa parte da caverna, predominavam os leões. À direita dos leões havia um rinoceronte e à direita deste outros 3 leões olhando para a esquerda e que pareciam observar os 2 rinocerontes, o que conferia um certo equilíbrio ao painel. Na secção do centro havia uma concavidade. À esquerda viram leões vermelhos desbotados e pontos com leões negros sobrepostos. Depois vinha uma secção com um rinoceronte adornado com vários cornos, 8 em perspectiva, de modo que pareciam 8 rinocerontes, um ao lado do outro, assim como muitos outros mais. À direita do painel dos rinocerontes ficava o nicho e lá dentro encontraram o desenho de um cavalo. Por cima tinham pintado 2 rinocerontes negros e um mamute, e animais insinuados saindo das profundidades das rochas. Um cavalo saía da cavidade, um bisonte enorme assomava de uma fenda como se vindo do outro mundo, depois uns mamutes e um rinoceronte. A secção, à direita da cavidade, mostrava 2 espécies de animais, leões e bisontes, leões caçando bisontes. Os bisontes agrupavam-se em forma de manada à esquerda e os leões espreitavam à direita, como se aguardassem um sinal para se lançar sobre eles. Os leões eram de uma ferocidade cativante, como devia ser, pensou Ayla. Na verdade, o leão das cavernas era o seu tótem. Para Ayla, aquela era a câmara mais espetacular da caverna. Eram tantas as imagens que não conseguia assimilá-las todas, por mais que o desejasse. O enorme painel terminava numa saliência que formava uma espécie de segunda concavidade, pouco profunda, com um rinoceronte negro completo a sair do mundo dos espíritos. Do outro lado desse espaço havia um bisonte com a cabeça desenhada de frente e o corpo de perfil perpendicular à cabeça. Um recurso pictórico muito eficaz. Há um par de salas pequenas, com umas quantas pinturas interessantes, disse a guardiã. Se quiseres, posso mostrar-te-as. Sim, gostaria de ver tudo antes de partir, concordou Ayla. Verás que aqui, atrás desta rocha pendente, com forma de membro viril, existem 3 leões. E depois do rinoceronte que sangra, há um pequeno corredor que conduz a um bonito cavalo, explicou a guardiã, retomando a marcha para a guiar. E aqui, no fim do painel, está o grande bisonte. Perto verás um enorme leão e uns pequenos cavalos. Ayla voltou ao princípio da câmara, onde a primeira estava sentada numa pedra. Os restantes encontravam-se ao lado dela. — O que te pareceu, Ayla? — perguntou a Zelandoni. — Não sabes o quanto me alegro com teres-me trazido até aqui. Creio que esta é a caverna mais bonita que já vi. É mais do que uma caverna, mas não sei o que lhe chamar. Fez uma pausa e continuou. Nesta viagem, e em todas as anteriores, vimos pinturas e desenhos muito bonitos, e alguns não tão interessantes, mas igualmente incríveis. Não sei como os artistas o fazem, nem consigo perceber por que o fazem. Creio que a sua intenção é agradar à mãe, e não tenho dúvidas de que o conseguem. E talvez queiram contar a sua história ou outras histórias. Ou talvez pintem apenas os que são capazes de o fazer, como o John O'Call. Alguém ocorre desenhar algo e desenha-o. É o mesmo quando tu cantas, Landoni. A maioria das pessoas sabe cantar, mais ou menos, mas ninguém o faz como tu. Quando te ouço, só quero escutar-te, sinto-me bem por dentro. Acontece-me o mesmo quando vejo estas cavernas pintadas ou quando João Dalar me olha com os olhos cheios de amor. Tenho a sensação de que aqueles que criaram estas imagens me olham com olhos cheios de amor. Baixo a cabeça para conter as lágrimas. Acredito que a mãe também deve sentir-se assim. Concluiu com os olhos a brilhar. Começaram todos a entoar o cântico à mãe. Quando acabaram, reinou um silêncio sepulcral. Todos ali presentes sentiram, mais do que nunca, o poder da mãe e do cântico à mãe. Voltaram a contemplar as pinturas e aperceberam-se ainda mais dos animais que pareciam sair das fendas e das sombras da caverna, como se a mãe estivesse a criá-los, a dar-lhes vida, a trazê-los do outro mundo, do mundo dos espíritos. Depois empreenderam o caminho de volta. Ninguém dizia grande coisa, limitando-se a contemplar os animais. Antes de chegarem à entrada, repararam na quantidade de luz que penetrava a grande profundidade na caverna, e John O'Call parou. — Podes levar-me ao espaço amplo daquela outra sala? — Claro, respondeu a guardiã, sem perguntar o motivo. Já o conhecia. Gostaria de te acompanhar, Zelandoni, da 19ª caverna, disse Ayla. Será um prazer. Podes segurar a minha tocha, replicou ele com um sorriso. Foi Ayla quem encontrou a caverna branca e John O'Call o primeiro a quem ela a mostrou. Ayla sabia que ele ia pintar nessas bonitas paredes, embora talvez precisasse de ajudantes. Os três regressaram à segunda sala da caverna dos ursos, enquanto os restantes saíam. A guardiã levou-os por um atalho e sabia onde devia ir, ao lugar onde ele se fixara ao entrar nessa parte da caverna. John O'Call encontrou a cavidade isolada e a solidificação antiga que tinham visto. Depois de tirar uma faca de sílex, aproximou-se da estalagmite com a parte superior em forma de vasilha e gravou na base, com movimentos hábeis, o cachaço, o olhar, a boca e a queixada de um cavalo. Depois, dois traços mais enérgicos, para a crina e para o lombo. Observou-o por momentos e gravou por cima do primeiro cavalo a cabeça de um segundo, orientado em sentido contrário. Ali a pedra era um pouco mais dura, pelo que lhe foi mais difícil fazer as incisões, e a linha do queixaço não ficou tão precisa, mas continuou a desenhar os pelos individuais de uma crina eriçada. Por fim deu um passo atrás e contemplou a sua obra. Queria trazer algo a esta caverna, mas não sabia se devia, até que a primeira entoou o cântico à mãe nas profundezas da caverna. Disse o Zelandoni da 19ª caverna. Tinha-te dito que era decisão da mãe. E chegado o momento, tu próprio saberias. Agora também eu o sei. Foi o mais acertado, disse a guardiã. E fizeste bem, concordou Ayla. E talvez esteja na altura de deixar-te chamar John O'Call e começar a usar o nome Zelandoni da 19ª caverna. talvez em público. Mas entre nós espero ser sempre John O'Call e tu, Ayla, respondeu ele. Também gostaria, disse Ayla e voltou-se para a guardiã. Para mim, tu és a guardiã, aquela que guarda algo. Mas se não te importas, gostaria de saber o nome com que nasceste. Chamava-me Dominica, revelou a mulher, e sempre pensarei em ti como Ayla, mesmo que um dia te convertas na primeira. Ayla abanou a cabeça. É pouco provável. Sou uma forasteira com um estranho sotaque. Isso não importa, argumentou Dominica. Nós reconhecemos a primeira ou o primeiro, embora não o conheçamos pessoalmente, e gosto do teu sotaque. Creio que com ele te distingues dos restantes, como é próprio daquela que é a primeira. Depois conduziu-os ao exterior. Ayla passou o resto do dia a pensar naquela extraordinária caverna. Era tanto o que havia para ver e assimilar que desejou visitá-la de novo. No dia seguinte, ao fim da manhã, Ayla pediu a Levella que cuidasse de John Ayla e vigiasse a carne que deixara a secar. Colocara mais carne de bisonte a secar e pensou que era um bom momento para satisfazer o desejo de voltar a ver o lugar sagrado mais antigo. Vou voltar a entrar na caverna, lobo. Quero vê-la novamente antes de irmos embora. Quem sabe quando regressarei aqui, se é que regresso. Haviam planeado partir logo cedo, mas a Melana entrou em trabalho de parto de madrugada, pelo que os Landónia de visita não podiam partir. Ao fim da tarde, deu à luz um rapaz saudável e a mãe dela ofereceu uma refeição. Só empreenderam a viagem na manhã seguinte e as despedidas tiveram algo de anticlímax. A composição do grupo voltara a mudar. Depois de abalarem Quimerã, Belladora e os gêmeos, e já sem a Melana, eram apenas 11 e tiveram de se organizar de maneira diferente. As únicas mulheres eram Ayla, Levella e a primeira, e sentiam a falta de Belladora e dos caprichos juvenis de Amelana. Demoraram um tempo até voltarem a acomodar-se à rotina da viagem. Seguiram o rio para Jusante e, quando este desembocou no grande rio, bordearam-no em direção a sul. Avistaram o vasto mar do sul um dia antes de lá chegarem. Mas a paisagem oferecia algo mais do que aquela imensidão de água. Viram manadas de renas e de megaceros, um grupo de mamutes lanudos, junto com as suas crias de todas as idades. Encontraram os comerciantes de que Conardi falara, e o próprio Conardi. Este ocupou-se das apresentações e ficou demonstrado que os cestos de Ayla eram um artigo desejável. As pontas e as ferramentas de sílex de Jondalar também foram bem acolhidas. A habilidade e experiência do Ilamar como comerciante impuseram-se a todos. Agrupou-os, incluindo Conardi, e encarregou-se da organização. Uma vez concluída a operação comercial, iniciaram a viagem de regresso. Avançaram mais rápido do que à ida. Conheciam o caminho e já não se detinham a visitar cavernas ou grutas pintadas. E a mudança na meteorologia obrigava-os a acelerar o passo. Quando chegaram ao grande rio, tiveram de esperar, porque uma tempestade tornara as águas difíceis de atravessar. Foi um momento de desassossego, porque não queriam ficar isolados naquela margem durante toda a estação. Por fim, as condições melhoraram e, embora as águas ainda estivessem bravias, lá conseguiram passar. Quando avistaram o enorme refúgio de pedra, que era a nona caverna, de bom grado desatariam a correr, mas não foi necessário. Havia vigias à espreita e acenderam uma fogueira de sinais quando os viram. Quase toda a comunidade saiu para os receber e lhes dar as boas-vindas no seu regresso a casa.